não, moço, fica quase nu. A onda agora é andar de buzu. Buzu, pra quem não tem besteira, buzu é uma grande opção. Buzu, pra quem não tem besteira, buzu é uma grande opção. Os bons tempos voltaram. Anguera FM. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero. Eu quero essa mulher pra mim. Por onde passa, ela encanta, e monumento nacional. É a bela, é a fera, meu diário oficial. Ela transa em Porto Seguro, um luau. Perfumada, tá de canga, que mulher sensacional. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero essa mulher pra mim. Gosta de futebol, gosta de carnaval, pra lá de Marilyn Monroe, Sherry Stone, Lady Di. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim, eu quero essa mulher pra mim. Tem dinheiro na Suíça, é brasileira. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Gosta de futebol, gosta de carnaval, pra lá de Marilyn Monroe, Sherry Stone, Lady Di. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Tem dinheiro na Suíça, é brasileira. Requebra, requebra pra mim. Requebra, requebra pra mim. Requebra, requebra pra mim. Requebra, requebra pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Eu quero essa mulher pra mim. Os grandes artistas da música baiana de todos os tempos, você encontra aqui. Programa The Best Axé. Edson do Bem. Amor de longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. De longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. Fui de viagem pra sem barreiro, fui de viagem pra sem barreiro. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como passarinho que fez. meus companheiros. Sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixadeira, Mané me deu uma carreira que até hoje eu ria. Tu não faz com um passarinho que fez um ninho e mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu amor. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e amor. Mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu amor. Ó meu Santo Amado, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Sambas e cavarins, pra gente aprender, pra gente aprender. Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Samba Santa Marense, pra gente aprender, pra gente aprender. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho de avô. Foi? Tá nervoso? É nenhuma. Te acalma, doido. Te liga na sequência. Anguera FM. A sua é essa? Aqui só toca pedra, meu irmão. Thank you. Atendendo a mais de 400 municípios dos estados da Bahia e Sergipe, a tropa de choque contra a caristia e o preço alto está de prontidão. Estou falando de Carlos, Jorge e Moisés Couto. Segurança, preço baixo, qualidade e bom atendimento só no Oli Silva Atacado. Oli Silva Super Atacado, o atacado da família brasileira. Programa The Best Axé. Te liga, maluco, aqui só toca preda, meu irmão. Quando eu te pegar, vou beijar sua boca e vou derreter. Meu coração acusa que você me pertence. E nesse pop dance a gente vai se amar. Quando eu te pegar, vou beijar sua boca e vou derreter igual a um sorvete. Se você vier, a gente se lambuza. Meu coração acusa que você me pertence. E nesse pop dance a gente vai se amar. Vem, vem, vem. A gente vai se amar. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem ficar comigo. Vem, nessa multidão. Vem, que eu estou à toa. Você é meu estilo e a gente se pertence. E nesse pop dance a gente vai se amar. Olha a lambadinha da Ribeira, é, viu? Essa é de tapa, Jipe. Meu coração acusa que você me pertence. E nesse pop dance a gente vai se amar. Vem, vem, vem. Vem ficar comigo. Nessa multidão. Que eu estou à toa. Você é meu estilo e a gente se pertence. E nesse pop dance a gente vai se amar. Vem, vem, vem, vem, vem. A gente se pertence e nesse pop dance a gente vai se amar. Você é meu estilo e a gente se pertence e nesse pop dance a gente vai se amar. Meu coração acusa que você me pertence e nesse pop dance a gente vai se amar. Meu coração acusa que você me pertence e nesse pop dance a gente vai se amar. Eu ouço. Você ouve. Programa The Best Axé. Todo mundo ouve. Assim eu fico tímida. Ei, Luizão, que prazer enorme, viu, nego? A sheba ba, a jaiô, a jaiô, a sheba ba, a sheba ba, a jaiô, a jaiô, a sheba ba, a sheba ba, a jaiô, a jaiô, a sheba ba, a sheba ba, a jaiô, quero amor, quero amor, a sheba ba, quero amar, quero amar. Já eu quero amor. Quero amar. Já babá, quero amar. Diga Lula. Você só me fala quando eu te amar. Ya ya, ya ya. Você só me beija quando eu te beijar. Ya ya, ya ya. Você só me abraça quando eu te abraçar. Ya ya, ya ya. Você só vem pra cama quando eu me deitar. Isso é ti, ti, ti, ti. Vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti. Vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti. Vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti. Vou me debochar por aí. Ajaio, ajaio, oh. Axé babá, axé babá. Ajaio, ajaio, oh. Axé babá, axé babá. Ajaio, ajaio, oh. Axé babá, axé babá. Quero amor, quero amor, já é babá, quero amar. Já eu quero amor, quero amor, já é babá, quero amar, quero amar. Você só me ama, você só me ama quando eu te amar. Ya ya, você só me beija quando eu te beijar. Ya ya, você só me abraça quando eu te abraçar. Ya ya, você só vem pra cama quando eu te chamar. O seu ti ti ti. Vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti. Vou me debochar por aí. Oh, no seu ti ti ti ti ti. Vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti. Joga nas mãos e se merecia. Ajaio, ajaio. Xababá, xababá. Ajaio, ajaio. Xababá, xababá. Ajaio, ajaio. Xababá, xababá. Ya ya, ya ya. Você só vem pra cama quando eu. Ai ai ai. No seu ti ti ti ti ti. Vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti. Vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti. Vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti. Segura a percussão. Axé! Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar. Ficar sem te ver. The Best Axé. Djalma Oliveira. The Best Axé. Quem sabe me amarrar. Vem, o teu mano, rola um fuminho do bom aí? Tem sim, ó, chegado. Aí quanto morre nessa parada, hein? Aí morre um pai de família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Drogas. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Essa é a melhor rádio. Anguera FM. Simplesmente porque você é o melhor ouvinte. Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas pelos próprios companheiros dentro de casa. São brigas testemunhadas por amigos. Especial Anguera FM. Hora certa. 11:03. Nas ruas, nas cidades, nos campos, atravessando a barreira do som e fazendo muitos amigos. Rádio Anguera FM 104,9. Anguera Presentes, o shopping popular da cidade. Nova loja, mais ampla e confortável para melhor lhe atender. Bolsas, mochilas, material escolar e escritório. Utilidades do lar, eletrodomésticos, celulares e acessórios. Eletrônicos, brinquedos, cosméticos, maquiagem, xerox e plastificação. Anguera Presentes, o shopping popular da cidade. Agora, em novo endereço. Praça Artur Vieira, ao lado da lotérica. Telefone WhatsApp, 75 982 49 1500. 75 981 95 2929. Anguera Presentes, direção Eduardo e Simone. Churrasco, bom chimarrão, fandango, prato e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Venha saborear o tradicional churrasco gaúcho. Churrascaria Sabor Gaúcho. Aqui o sabor é 5 estrelas. Buffet super completo com vários tipos de saladas e pratos quentes. Na Churrascaria Sabor Gaúcho, você escolhe aquilo ou coma à vontade com 4 tipos de carnes. E o precinho, sensacional. Aproveite o seu final de semana na Churrascaria Sabor Gaúcho, BA052, Estrada do Feijão, no posto Santo Antônio, antigo Serra Azul. Churrascaria Sabor Gaúcho, aqui o sabor é 5 estrelas. Churrasco, bom chimarrão, são mais de 3 décadas chegando muito bem aos 417 municípios da Bahia. Isso é Olisilba Atacado Distribuidor. Temos os melhores produtos com excelente qualidade das marcas líderes do mercado. Tudo com preços baixos e ótimo atendimento. Nossa equipe está preparada para ajudar no crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Jorge, Carlos e Moisés Couto, o trio do preço baixo, agradecem a sua preferência. Silva, Atacado Distribuidor. Em Feira de Santana, é só ligar 75-3321-7999. Mercadão Boa União, Deus acima de tudo, vendendo qualidade e fazendo amizade. 2 lojas para melhor lhe servir. Loja 1, ao lado do centro de abastecimento. Loja 2, em frente à Igreja Batista em Anguera. Disque Gás e Água, 75-3239-2234 ou 98112-6428. Em todos os momentos da nossa vida, precisamos nos sentir com segurança. A Pax Bahia oferece os melhores planos de assistência familiar, atendimento 24 horas e qualidade nos serviços. Receba um dos nossos consultores em sua casa e conheça as vantagens de ser um associado Pax Bahia. Descontos em consultas médicas, exames laboratoriais e procedimentos odontológicos. Pax Bahia, trabalhando sempre por você. Em Anguera, na Praça Artur Vieira, fone 759-3239-2189. O piso que a sua casa precisa, você encontra aqui. Só piso, acessórios e revestimentos. Grande variedade de pisos, pronta entrega. Faça seu orçamento com a gente. Condições imperdíveis. As melhores marcas você encontra aqui. Arielle, Inseno, Formigrês, Incesa e Fiorano. Pisos e revestimentos de qualidade, além de acessórios. Só piso, acessórios e revestimentos. vaso sanitário, registros, torneiras, forro PVC e mármore em geral. À vista, Pix ou no cartão. Só Piso, acessórios e revestimentos. Praça Tubeira, ao lado da Secretaria de Serviços Públicos. Uma empresa Calçobloco. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Açougue, padaria, hortifruti, Bradesco Expresso e uma enorme variedade em gêneros alimentícios. Super Ricardo, amplo e moderno, muito mais comodidade em suas compras. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Toda quarta-feira acontece a Quarta-feira Verde do Super Ricardo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos para você. Super Ricardo, Rua Edivaldo Brandão, Centro, direção de Ricardo e Ari Kelly. Alô, torcedor! Vai começar as emoções do futebol anguerense. Domingo começa o Campeonato Anguerense 2024 e Anguera FM estará na cobertura total. Neste domingo tem o campeão de 2023, Projeto Seninha, enfrentando a equipe estreante Barra de Munique. Projeto Seninha versus Barra de Munique. A nossa transmissão começa a partir das 15 horas com a nossa equipe Show dos Esportes. Narração, Sidney Campos. Comentários, Irmão Fernando. Reportagem, Rogério Brito. Técnica de som, João Neto e Matheus Igo. Projeto Seninha versus Barra de Munique. Campeonato Anguerense de Futebol 2024. Apoio Cultural, Super Ricardo, tudo em um só lugar. Açougue, padaria, lotérica, Bradesco Expresso, hortifruti e gêneros alimentícios em geral. Direção, Ricardo e Ari Kelly. Brandão Materiais de Construção, Praça Artur Vieira, Centro. A direção é de Sami. RC, peças e acessórios. Peças e acessórios para celular em geral. Rua JJ Seabra. A direção é de Diego Vieira. Abraçando a doutora Juliana Esmera. Líder Supermercado, o nome já diz. Líder São Gonçalo dos Campos, Bravo de Serra Preta e Ipirá. Líder Supermercado, Oli Silva. Atacado distribuidor em Feira de Santana é Oli Silva. Mais de 33 anos de credibilidade em Anguera, Feira de Santana e em toda a Bahia. A direção é de Moisés Couto, Jorge e Carlos Barbosa. Oli Silva, atacado distribuidor. Sincobi Anguera, atenção Anguera. O nosso banco está chegando. Campeonato Anguerense de Futebol 2024, neste domingo, a partir das 15 horas, no Estádio Municipal Zelito Meira Neves, o Zelitão. Projeto Seninha versus Barra de Munique. Participe, torcedor! Seja bem-vindo! Você está na ZYV501, Rádio Anguera FM Estéreo, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária São José, operando em 104,9 Estéreo, Anguera, Bahia. Anguera FM. Anguera. The Best Axé.